chuva aqui. Diga como é que ficou aqui a chuva. Quando começou, vocês sabiam? A partir de quando a senhora disse, rapaz, isso aqui vai encher? Olha, teve esse discernimento? Eu tinha que tirar uma ultrassom para voltar para o Recife, antes de voltar. Eu ia voltar no dia 21, no dia 17 fui para a clínica de Dr. Jader, aí fazer a ultrassom. Quando eu estava na clínica, ligaram para mim de Panelas de Miranda, que vinha tanta da chuva, tanta da água. É longe Panelas aqui? Olha, eu sei que é longe, agora eu não sei dizer a distância. Porque é por lá de Catem. Desde lá ele já disse, ó, vai chegar água aí. É, porque eu tenho uma pessoa, uma cunhada, que tem um filho que mora pra lá. Aí ele ligou pra ela e ligou pra mim, que ela mora em Riúna. Aí ele chegou, eu disse a todo mundo que tava, até tinha umas pessoas fazendo ultrassom também, lá. Por favor, riram, porque na de 2000, ligaram de Belém de Maria para aqui, que a mãe do presbítero daqui, do irmão Ailton, vocês conhecem o irmão Ailton? Não, conheço o presbítero daqui, ligou para mim, dizendo que vinha tanta água de Belém de Maria. Eu aqui nessa casa, desci essa rua e saí avisando todo mundo. Até o final dessa rua. O pessoal disse que eu tava tantã, tava caducando. Isso não existia. Lembra muito a história de Noé. Menino! Né? Saiu. Quando as águas começou a subir, essas mesmas pessoas chegou. Deixa eu botar uma coisa aqui. Eu disse, por quê? Se a água não vai subir. Eu tava caducando, eu tava tantando. E vocês vão precisar de botar aqui? Não, desculpe, perdoe. Muitas vezes pessoas crentes. A gente mesmo, a gente é crente, mas a gente somos fracos mesmo. E tem pessoas fracas, né? Aí botou. E dessa vez também. A de 2000 foi pior? Não. Foi não, né? Não, foi muito melhor. Essa aqui foi 3 vezes mais do que a de 2000. Essa daqui também, quando eu tava. Quando recebi o telefonema. No dia 17, eu tava tirando a ultrassom. O rio já tava enchendo. Foi quando avisaram. Já tava muito cheio. Não tava muito cheio, não. Já tava cheio. Que a gente tava no segundo andar da clínica de Dr. Jader e já estava vendo. Não, rádio. Tá tocando o celular dela? Não. O rádio. É o som, né? A minha filha liga para o outro. São Paulo liga para o outro. Ah, foi. Aí ela chegou. A senhora estava no segundo andar da clínica do pastor Jader. De Dr. Jader. Jader. E ele, a gente já estava vendo o rio cheio. Eu disse assim, olha, tá vendo? O rio já está enchendo. Mas foi aí que ligaram e que vinha muita água. A gente veio para casa. Isso foi na sexta-feira, dia 17. Quando foi no sábado à noite, gente, aí começou a chegar. Eu dentro de casa, sem andar, não vi o tamanho, a proporção. Mas a água, tá vendo essa mulher de preto que vai aí? Tô vendo. A água chegou ali. Rapaz, chegou ali. Ela botou a árvore ali. Onde chegou é na árvore. Aquele rapaz amarelo ali. Aquela mulher amarela. Chegou ali. Ainda tem muita gente aqui. Eu tá vendo as coisas cheias. Minha casa cheia de gente. As casas aqui ainda tá tudo cheia de gente. Quase todo mundo perdeu as casas. Povo da igreja. Se vocês forem aqui atrás, gente, aqui atrás, porque Valdeana não tá em casa. O pastor não está, porque se vocês olharem ali para ir para trás, para a casa do perderam tudo, casa, tudo, sem nada. Muita gente, por falta, parece que foi o povo de antigamente mesmo. Vai, chega água, gente, a água estava subindo, minha gente, tira as coisas dentro de casa, vai. A menina da igreja está lá na casa do pastor, com 3 crianças, de 6 a 1 ano. Morrendo de fome, perdeu tudo. E a gente disse, Daniel, vai faltar, vai chegar água. E eles moram aqui embaixo. E perdeu tudo por conta disso. Isso a gente avisou cedo. Eles saíram de casa 2 horas de manhã, já nadando, já o povo já tirando eles. Aí a questão da alimentação, passou 2 dias sem... E tá tudo cheio de água, sem comer. Não dá pra descer, aqui não vende nada. O povo que estava, os bons, as pessoas, ainda passava um carro, escorriam atrás, depois que abaixou o rio. Depois que abaixou, que deu passagem a mim. Uhum. O carro começou, ainda corria atrás, pegava. Eu não posso correr, eu não posso andar. Fiquei desesperada, clamando a Deus, e Deus ouviu, e Deus mandou, porque mandou, já ele foi para o Recife, aí eu mandei comprar, no Recife. Pronto, agora já... Mandei comprar em São José também, quando agora já então, e graças a Deus, eu já estou bem, graças aí, a Deus. Então, acho que já está começando a funcionar tudo de novo, padaria, esses negocinhos, ainda não. Por aqui, assim. Olha, padaria tá. Você vai ver, né? Sua família? Sua filha não? É, não. Você que era Valdena. Ah, pois. Ela tá em São José. Tá São José, com tá, tá tudinho, tudinho na porque chegou o carro pra. Porque o Jael foi logo cedo. E ela teve aqui, manhã, eu vou pra São José, sabe, precisa de alguma coisa? Eu disse, preciso não, não tô precisando, graças a Deus, não tô precisando de nada. Eu vou pra São José que tem que organizar a congregação lá. Ah, é a congregação da igreja daqui. É, congregação. Mas é São José do Egito? Não, São José da Coroa Grande. Ah, sim. São José da Coroa. Na praia. É, na praia, é. Aí eles estão lá, esses dias todinho, eles estão lá, já chegou o caminhão de coisa para lá, elas já doaram, já. Porque aqui, gente, não sei se vocês podem fazer alguma coisa, eu penso que não. Porque a minha filha estava trabalhando com o exército. E não deixam entrar nada. Como foi que vocês entraram, hein? Agora. Esse rapaz é policial. Aí ele mostrou a carteira e deixaram. Por causa disso. A gente disso. Sempre vai na igreja presbiteriana aqui e tal, aí ele se apresentou. Por causa disso, porque ele não deixa ninguém entrar, ninguém, nada não. O meu sobrinho é tenente da cavalaria de Maceió. Chegou com o carro, mas foi logo no meio da. Porque depois veio uma chuva de novo, não foi? Foi, depois deu outra cheia novamente. Interditou aquela rodagem dali, mas não chegou muito para cá, não. O Hélito é tenente da cavalaria e veio com um carro e não passou, não deixaram ele passar. Pronto. A minha menina estava trabalhando, fazendo cadastramento das pessoas que perderam tudo e das pessoas carentes. Tá no Agrícola. Vocês sabem onde é o Agrícola aqui? Não, vocês não são daqui. Então, eles... ela fez cadastramento tudinho. Quando foi, terminou o cadastramento, ele disse que não mandava mais nada para aqui. Não estava valendo aquele cadastramento, não mandou nada para aqui. Cadastramento para aqui, não veio nada. Querem que vá buscar lá, está tudo entulhado no Agrícola. Quem tiver perna, quem tiver saúde... A gente passou de lá para cá, a gente viu o exército, tem um bocado de banheiro público, a gente viu um lugar onde estão levando a lama. É por ali, não? O Agrícola? Sim. Olha, o Agrícola é aqui a... Fica pra cá, sim. Ah, a gente veio de lá. É, aí fica aqui pra cá. Nem é depois, pra mim dizer, né? Aqui é não, difícil. Não. É aqui fica, aqui atrás, aqui é a Colônia, o Hospital Colônia. Vocês olharem dali, você vê aí o Hospital Colônia. Hospital. E o Agrícola fica ali atrás, do Hospital. O Hospital, acabou o Hospital? Olha, segundo o povo disse, porque ninguém nem passou dados pra mim, nem ouvi. E acabou o hospital. A ponte acabou. A ponte era um pontilhaço. Na de dormir fui embora e o governo fez um pontilhaço mesmo. E acabou. Acabou as pontes todinhas, tá sem ponte. Vocês vieram por onde? Por aqui? É, por aqui. Mas pronto, porque as outras pontes acabaram tudo. Só tem um acesso para cá agora. Só tem esse acesso. Só tem esse acesso aqui. E tá mesmo. Difícil. É lama, é coisa no meio da rua. É lama. Buraco chegou. Que a chuva fez. Graças a Deus que vocês são anjos do Senhor. São anjos mesmo, viu? E a água, assim, como é que estabeleceu a água já por aqui, água potável? Água nós passamos. Energia, pior foi a energia. Porque a água sempre a gente, o carro pipa, não vou dizer que sofreu água. Meu marido, a gente tem um sítio. Uhum. E meu marido, no sítio tem cacimba, ele tem vasilhame ali, quem quiser olhar, ver, ainda tem vasilhame, que ele todo dia traz vasilhame de água. E também não sofri com água, não vou dizer. Porque o carro pipa sempre vem aqui, os vizinhos aqui, tudo sabe de minha vida, bota balde, bota tudo. Eu não. A água mineral tenho também muito, o exército. Porque eu tava, eles deu, tenho duas caixas, uma de copo e uma de garrafinha de água mineral. Tenho botijão, tudo. Mas não energia, sofri. Mas a energia. Agora a energia passou 12 dias sem energia. Geladeira. Acabou. Nada. O alimento que a gente tinha da geladeira estragou, porque a gente compra alimento de mês. Aí perdeu. Fazia feijão da semana toda, acabou. Perdeu. Comer fígado que a gente tinha comprado, tudinho, acabou. Perdeu o prejuízo, foi fora de cerâmica, não tem ideia. Quem está de longe, gente, não tem ideia. Eu mesmo vou dizer, não tenho ideia, porque a minha vida é essa. Só para ver o sofrimento dos outros, o sofrimento dos outros, e vir uma pessoa pede uma coisa, outra pessoa pede outra, e quando eu tenho dor, quando eu não tenho, eu já estava pedindo também. Porque, porque veio, tem um povo, uns irmãos aí que, do Recife, os meninos que vieram do Recife, irmã, a senhora está precisando de alguma coisa, eu só de um fubá somente. Agora, que o meu, se Deus quiser, vem, dá quem tem mais precisão, a quem perdeu. Eu não perdi nada, que você está vendo onde eu moro. Agora, o acesso de não ter onde comprar, assim, nada. E nada foi o que me sufocou. Vamos orar aqui pra gente. Ô, glória. Vamos orar aqui. A gente agradece a recepção, viu? Muito bem recebido. Eu só quem agradeço, viu? O povo de Deus na minha porta. Isso é bênção, pode acreditar. Amém. E é isso. A gente recebeu a notícia lá e prontamente a gente mobilizou a igreja. É o mínimo. A gente sabe que a necessidade é muito grande, né? Mas cada um fazendo um pouquinho. Ah, com certeza, gente. O povo, a bênção do povo, tem muita gente ignorante, tem muito povo sem o temor de Deus, a crítica. Ainda hoje chegou gente aqui e disse, olha, irmã, porque foi a minha menina que estava com o exército, fazendo, cadastrando, e quando acabar não foi aprovada. Aí acaba a turma pensando que a culpa é dela. É. Aí chegou a senhora, disseram assim com o Valdeane. Mas diga a ela que não se importa não. Minha filha vai se importar. Eu e a minha casa. Que Deus abençoe a cada um que diz suas bocas. Diga, diz o que quer. Né? Não é a gente responder que faz, pelo que diz. Pelo que diz e Deus. Pelo que faz. É. Cada uma vai. Nós vamos responder diante de Deus pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelo que nós é. Vamos se importar com os fariseus. Nós somos povo de Deus. Não somos os fariseus. Os fariseus, Deus mandava no deserto, Deus mandava carne, codornizes, mandava água da casca. E a turma da dúvida murmurava. Era melhor que tivesse morrido lá no Egito. Vamos orar, gente. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, por termos recebido esta casa, este anjo do Senhor que o Senhor tem aqui, essa senhora que nos recebeu tão bem. Obrigado. Nós pedimos, ó Pai, que toda essa ajuda possa chegar às pessoas, as pessoas serem realmente abençoadas, Pai. O Senhor continue dando sabedoria ao pastor Jaed, sua sogra, sua esposa, para caminhar com esse povo que está desesperançoso, esse povo que perdeu tudo, gente que perdeu familiares aqui, Senhor Deus. Que o Senhor dê a tua ousadia, dê a coragem do Espírito Santo, dê sabedoria para que ele possa liderar esse povo na reconstrução dessa igreja, e liderar os políticos, a nossa liderança para reconstruir essa cidade, Senhor Deus. Nós agradecemos por nossa vinda em paz. Amém. E te pedimos agora que o Senhor continue conosco, com os teus anjos nos levando, e também que repouse nesta casa aqui, que a tua providência exista, e que não venha faltar nada, Pai, aqui nessa casa. Em nome de Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Um lamento. Essa irmã que está aí na porta. Ali naquela casa ali. Ela, o esposo dela plantava numa ilha, no rio. Quando o rio começou a encher, ela foi lá, chamou ele para vir embora, e ele disse que não vinha, que o rio não ia encher não. No outro dia o rio estava mais cheio, o helicóptero foi buscar ele e não saiu. Assim que o helicóptero saiu, o rio chegou, a água chegou, porque não foi água de chuva, a água chegou com mais abundância ainda. Aí eles se agarraram, estava ele e o outro senhor, um velhinho. Ele subiu num pé de ingá, e o outro senhor subiu num pé de bambu. O pé do ingá que o irmão subiu, no instante virou, caiu. Ele pulou em cima de uma jangada. A jangada também virou. Aí ele desceu até hoje, faz mais de 15 dias. Ela já mandou, ela está sozinha, os irmãos já não foram... Não sabe onde ele está. Não sabe. Já fui no IML, já disseram que estava no IML, já foi não sei quantas pessoas no IML, ela está em estado de choque, ela acabou, ela era tão gordinha, agora está dessa grossurinha, não tem de hora que ela entra em pânico, que ela entra... Irmã, que por quê, irmã? A gente não sabe, olha, irmã. Não, a gente não sabe dizer o porquê. Mas por que Deus não? Deus não faz, não foi Deus. Deus permite, mas Deus não faz. Quem sabe o porquê disso, que mistério é, só Deus vai dizer. Sei que a consequência do homem, o pecado do homem, o pecado que ele mesmo era frente, ele não era. Quem sabe se ele, eu não sei. Mas que Deus abençoe. Até hoje não sei. E o outro rapaz que subiu no outro pé? O helicóptero chegou e tirou. Meu Deus. E ele morreu. Com certeza ele morreu, isso já falava. Não, ele já tinha dado. É câncer. Outro pé de bambu e outro pé de bambu. O pé de bambu, bambu é um... Porque bambu é muito forte. É muito forte. Ele quando chega, derruba. Ele parece é, mas não cai. Mas, e o ingá virou e foi-se embora. E parece que quando tem de acontecer... Aquela senhora de preto ali, de saia preta, é? É, aquela. E ele caiu em cima de uma jangada, ainda foi uma... Eu não entendi isso. Porque ainda dava para ele se livrar, mas a força da água. A força da água. Quando era vendo chorada. Tá bom, então a gente agradece, viu? Dê um abraço no pastor Jaed, na sua filha, viu? Senhora também. Obrigado, melhoras para a senhora. Sou da SAF. Sou secretária.